internet, rapaz. Porra. E daí? Sociedade secreta do Magrinho. E daí? E daí? Foda-se. Não, Cash. Foda-se, bicho aí. Eu sonhei com o mundo em que todas as minas eram gostosas e andava pelada. Que gordo nascia na rua e arbusto e que dinheiro não valia nada. Eu sonhei com o mundo em que todas as minas eram gostosas e andava pelada. Que gordo nascia na rua e arbusto e que dinheiro não valia nada. E eu fumo maconha mesmo, e daí? Gosto muito de buceta, e daí? Nem quero saber o futuro, e daí? Pega sua canoa e deixa a minha fluir. E eu nem preciso de remo, e daí? Sou guiado pelo vento, e daí? Nem quero ir pra faculdade, e daí? Nem vem de blá blá blá porque hoje eu vou me divertir. Sabe como é, tem que ter as prioridades. Primeiro vem a diversão, depois responsabilidade. Amanhã eu resolvo, tem minha vida inteira. E se eu morrer hoje, morri feliz da minha maneira. Que pariu, Noshito, tem que ter juízo. Como que vamos fazer nosso trampo ser produtivo? Se eu tô sempre pensando em trabalho e produção, e você tá muito doido querendo ficar loucão. Foco alimenta a alma, então me deixa beber. E se tiver problema, o empresário vai resolver. Meu empresário é imaginário, existe não. Resolve com ele no mundo da imaginação. Fumo Marlboro vermelho, e daí? Não uso cueca nem cinto, e daí? Ando no centro sem camisa, e daí? Viagem de negócio só se for pra Waikiki. Eu sonhei com o mundo em que todas as minas eram gostosas e andava pelada. Que gordo nascia na rua e arbusto e que dinheiro não valia nada. Eu sonhei com o mundo em que todas as minas eram gostosas e andava pelada. Que gordo nascia na rua e arbusto e que dinheiro não valia nada. Quem se preocupa se ocupa perdendo tempo demais. Vida leva as paradas mais rápido do que traz. Jornais, novela, TV, coisas baratas que você perde um tempo precioso que não volta nunca mais. Tô preocupado em viver, tenho muito o que aprender. E o que aprendo em livros não se compara aos olhos joviais. Minha vida é baseada, toda ela baseada em baseados perfumados, tudo em fatos reais. Por isso despreocupado de rolha saio embrasado. Concentro o centro da minha atenção, coisas não virtuais. Hoje eu vou dar uma gastada, não quero saber de nada. Dá meu copo, rolo base, solto o beat, a nós quer mais. Eu sonhei com o mundo em que todas as minas eram gostosas e andava pelada. Que gordo nascia na rua e arbusto e que dinheiro não valia nada. Eu sonhei com o mundo em que todas as minas eram gostosas e andava pelada. Que gordo nascia na rua e arbusto e que dinheiro não valia nada. Terceira vez que eu marquei contigo, cara. O quê, rapaz? O maluco ficou esperando lá mó tempão, meu irmão. Só nessa de MC, pô, tá achando poeta. Que dinheiro é o quê, irmão? Papel fala higiênico? Meia dúzia de gíria rimando, vai se fuder, fala que é poeta, pai. Poeta moral, humano, mano. Usando roupa uma até o joelho. Dá uma tendência nessa porra dessa cabeça. Porra, aí, vai de conga, aí não tá dá, ligado? Cara. Depois reclama, irmão. Tô me esporra de todo mundo, tá ligado? Isso geral fica bolado contigo. Porra, quase 3 horas da tarde todo dia, meu irmão. Tô indo almoçar, você tu tá acordando, tá ligado? Fazer rap, foda, rap, irmão. Como é que a gente vai fazer rap, o trampo, tá ligado? A gente tem que gravar, irmão, tem que fazer foto, né? Tem que registrar os bagulhos, várias vezes pra terminar. Séria, pô, irmão, perde credibilidade, tá ligado? E você aí, né? Não é mais criança, não, pô. Que vagabundo.